491, Salvador, aciona identificação, chegada Bonf, desse mantém o 040. 040 na Bonf, 5491 na Idente. Acorte. Afirmativo. Bonf 754 para Campina Grande, autorizado nível 410, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda. A saída será Puca, Zipar, Upper Whisky, confirmando Upper Zulu 10, Neuma, direto Campina Grande. Controle Salvador opera em 1.9.8, torre 1.8.6, aciona 5564, Bonf 754. Autorizado Campina Grande, nível 4, 1.0, decola da 1.0, curva esquerda, saída Pucas de Pá, Upper Zulu 1.0, Neuma, direto, Campina Grande. O controle 119.8, torre 1.8.6, e o transponder 5.564, Gol 754. Gol 754, correto, chame pronto para o time de treinamento. Chamará pronto no 754. Solo, Salvador, Alta 3566, Libro. Então 3566 vai ingressar no pátio 3 via Kilo, cruzar o pátio 3 e aguardar para ingresso no pátio 1. Sim, pátio 3 via Kilo e aguardar para ingresso no pátio 1, então 3566. Solo Salvador, tá 8001 no bar do táxi, com 87 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando Natal. Então 8001 no táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 1010. Uma boa tarde. Estimativo, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, processo 14186. Então 8001, obrigado. Solo Gol 1806, está no 7, pushback acionamento. 1806, aguarde para início de pushback. Aguardar. O Azul 4089, tráfego da Gol já, confirmando tráfego, o Airbus da TAM já prestes a passar a retaguarda, tem livre pushback e chame para o táxi, Azul 4089. Poderia, chame para o táxi, Azul 4089. 4089, chama o táxi. Bom. 6721, essa é a identificação, chegada a Mari, desse mantém o 050. Chegada Mari 050, 6721. Boa noite, Armeia, na escuta. Lima Quilo Zulu, acena identificação. Tráfego do Azul que já iniciou. Após a passagem do Azul, vão ingressar dois tráfegos no pátio que já estão aguardando algum tempo. E após esses dois tráfegos, sendo o último um Airbus 320 da TAM, vai ser autorizado o pushback do 1806. Tudo bem, senhorita, pela sua escuta. Tente, continue na aproximação e aguarde liberação Fuso 17. 4 milhas, sudoeste de Salvador, contato radar, reporte ideal de descida, chegada Mari. Positivo, na próxima área da previsão, Lima Quilo. Afirmativo. Aguarda na sua. Estou em Salvador, muito boa tarde. Estou 8001, no ponto de espera da 10, pronto. Está pronto? Sim, ativo. Alinhar e manter 10. Alinhar e manter 10, então 8001. Controle Salvador, já 5728, tem informação na vela. 5728, essa identificação, chegada a Mari, desse mantém o 060. 060 na Mari, 5728. Objeto 6721, direto pro de TAP. Pro de TAP, 6721. Quase 3 e 10, com fins. Voo 4089, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajuste 9010. Uma boa tarde. Comi 10, via Juliette Alfa, ponto de espera 186, uma boa tarde, 4089. Mantenha o perfil da chegada. Manterá o perfil da chegada, 5491. Salvador Approach Control. Good afternoon, Chanel 6315. We are out of 186, distance 2140. This call 6526. On course to Bonfire. Chanel 6315, clear the flight level 050. Bonfire arrivals, call cadence. It's clear to descend to flight level 050. On Bonfire arrivals, call cadence, Chanel 6315. Controle Salvador, boa tarde. 3193 da Tanda, El, Leda, cruza, 2000 pés. 3193, 340, saída da El, contato radar na decolagem. 340 da El, obrigado, 3193. Que não vai adiantar muito se eu puxar back agora e deixar os outros dois esperando pra ingressar no pátio. Tudo bem, muito obrigado pela satisfação. E você tem uma estimada? Não, o tráfego da Azul já passou retaguarda, tem dois tráfegos que vão ingressar, um Cessna e um Airbus da TAM. Aí após esse Airbus da TAM, tá autorizado o seu pushback, pode coordenar com a equipe de solo. Tá bom, eu tô de olho aqui no Airbus, tá lá atrás do Cessna, tá bom, obrigado, viu? Lima, Kilo Zulu, está autorizado até o nível de voo 050. Trip 5491, chame agora. Controle final 1-9935-5491. 119-35-5491. Webjet 6721, em redução para 220 nós, para o sequenciamento esquerda, para o 025. Esquerda 025, reduzindo 6721. Seu pé. Altímetro 1010. Retração para final do procedimento ILS X-Way. Voa na proa 200, limite localizador. Proa 200, limite localizado para 3000 pés, 5491. Correto. Via Juliette para o gate 9. Juliette para o 9, está 3516. E o TAM 3660 prossegue para o gate 01. Apole 60. Apoca da 8001 330. Controle de Salvador. Boa tarde, João 924, informação mais. Lono 924, acendo identificação, a chegada é a Mari, desse mantém o nível de voo 090 inicialmente. Reduza 250 nós para o sequenciamento. Identificou 090, já está mantendo, 250 nós, 924. Ciente. Jet 5728, desça até o nível de voo 050. 050, 728. Jet 6721, agora com controle final, 119, decimal 35. 1935, 6721. Livre pushback, vamos lá, ataque. Controle Salvador, web 6721. Jet 6721, controle Salvador, desça para 4000 pés, altímetro 1010. Mantém a presença pro limite lock. Descendo para 4.010, limite ao log, mantém proa, 6721. 10.40. Objeto 5728, reduza para 2.190 nós. 2.190 nós, 5728. Eco... 193, 195, diagonal, 19, diagonal, 27, PAB, 87, confirma atraso. Segue pra Bata, não é isso? Estimado lá, os 25. Bruno 780, redução para 250 nós. Está autorizado até o nível de voo 100. Aciona identificação. 100, 250 nós. O Bruno 924, autorizado até o nível de voo 080. 080, bom, 924. Webjet 5728, reduzido 2190 mais. Agora com o controle final na frequência 199.35. 935, obrigado. Salvador, boa, azul 4089, mil pés na Dael, solicita direto Dael. 70, web 6721, vai informar estabilizado. Sinal Salvador, Webjet 5728, reduzido 2190 mais. Aguarde. 35491, desça para 2000 pés, altímetro 1010, aguardando o vetor final para o localizador. 5491 para 2000, aguardando. É bom se inscrito, pelo. We must follow the bomb arrival, that's right? That's right, 6315. Thank you, ma'am. O azul 4089 pode abrir a Dael? 4089, Dael. Obrigado. Controle Salvador, chamei 6320, boa tarde. 6320, desça até o 090. Reduza 2509 para o sequenciamento. Informação 90. Portarão estabilizado. 5491. Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 186, ajuste 10, 10. Uma boa tarde. Juliette Alfa, no ponto de espera 10, vai chamar a torre 186, o gol 1806, muito obrigado, boa tarde. Fui, LS, 5491. Repa, 5491, torre 118, decimal 612. 118, 5491. 924 está sob vetor para o sequenciamento, esquerda pro 095, limite ao localizador. Esquerda 095, limite localizador, do 924. 924 até o 070 autorizado. 070, vou 924. Xener 6320, desse mantém o nível de voo 080. Até 80, 6320. 728. 7954, 91. Vendor Factory to Space, turn your right, heading 230. Right, turn it, 230. Maintain 5,000, ONU team. Mid-send and maintain flight level 050, 6315, contact now 119.35. Contact right now 119.35, channel 6305. Torino de Juliette, Paripe. É, pro de... da rotatória. Vitorinho de Juliette, pro da rotatória. 105050. Chanel 6315, maintain press head and descend to 4,000 feet. Altimeter 1010. Maintain press heading and descend 4,000, Chanel 6315. Objeto 5728 para o localizador, direita para o 055, reporte estabilizado. Desça para 2.10, altímetro 1.010. Ok, está aprovado, desça até o 050, Lima, Kiu, Zulu. Então, 8001, Recife agora, 126, decimal 85. 265, bom dia. Aproximação 7 milhas, Boeing 737-300. Xené 6320, esquerda 360, está sob vetor para o sequenciamento. esquerda 360, descendo 80, qual o limite nessa pro? Localizador. Localizador, 6320. 2009, and descend to 3000 feet. Altimeter 1010. Reduce speed to 2009, and descend 3000, Chanel 6315. Vai atingir 4.000, pode prosseguir na descida, 5728. Autorizado 2 no pé. 2.000. Quilos 1, autorizado 4.000 pés, ajustado no 0 no 0. 4.000 pés, 1 no 0 no 0, Zulu. 95, limit localized cost. Start reduction to 1809. And when you do this 1809, then take head 195 for localized cost, Chanel 6315. Agora com controle final na frequência 199, decimal 35. Direita 030, limitado pela 300 Salvador, controle agora 1935, 1934. Oxené 6320, reduza 200 nós. Reduzindo 200 nós, Oxené 6320. Desça até o 070. Até o 070, autorizado 6320. Controle Salvador, boa tarde, gol no 600, cruza 760 para o 750. Lima, quilo Zulu, está autorizado 3 mil pés. Autorizado 3 mil pés, Zulu. 1600, desça até o 110, aciona identificação, chegada a Mari, reduza 250 nós. Para 110, na chegada a Mari, já está mantendo 259, gol no 600. 1780, desça até o 090. 090, daqui. Corrigindo, 080, gol no 7980. Agora 080, 7. Lima, quilo Zulu, desconsidere. Gente, assim que a equipe chegar aqui, vou ver se eu pego aí. Ok, obrigado. Lembrou o 5491. Trip 5491, táxi via Alfa, vai prosseguir via Pátio 3. E aguardar a retaguarda de aeronave da Gol, na saída do Pátio 3, aguardar o táxi da aeronave da Gol e após prosseguir. Não, confirmando, sua posição é meia dúzia do Pátio 3, meia dúzia do Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, pro 3549. Alfa Kilo, Pátio 3, meia dúzia, nosso gate, grato. Gol 9754, está pronto para o táxi 82 a bordo, 4 horas e 40, alternando Fortaleza. Firmando o POB 182 ou 82? 82082. O Lima Quilo Zulu vai ultrapassar o localizador. Limite radial 300 de Salvador, Lima Quilo Zulu aguardando o vetor para interceptar o lock. O Ocean Air 6320, reduzido 190 nós, desça até o nível de voo 050. Ativo 190 nós, descendo para o 50, 6320. Direita 080, descendo para o 050, gol 9-4. 394, pronto para cópia? Prossiga. Uno 394 para o Galeão, nível 360, autorizado. Decola da pistão no zero com primeira curva à direita. Saída será da El, Leda, após Leda, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Gruf, Upper Zulu 14, Toquim. Controle Salvador opera em 1.9 decimal 8, a torre em 1.8 decimal 6. Aciona 5012, Gol no 394. Gente, Gol 394, avisado Galeão, nível 360, decola 1.0, curva à direita, Nadael, Leda, Leda BDF, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Gruf, Upper Zulu 14, Toquim, 398, controle 862, 5012, transporte, Gol 394. Gol no 394, correto, chame pronto para pushback e acionamento. Agora pronto, 394. Solo Web 6731, Webjet 6721, no táxi via Alfa Kilo, o cruzamento do Pat 3 e após Gate 4 do Pat 1. Alfa Kilo, após cruzamento do Pat 3, posição 4, Mercedes. Oceanair 6320, direita proa 050, limite nesta proa permanece a radial 300 de Salvador. É, direita 50, é, então não é mais localizador o limite? Negativo, é a radial 300 de Salvador. Radial 300 de Salvador agora. Chame o controle final 199-35, Oceanair 6320. 1935, Oceanair 6320. Channel 6215, continue approach to the valley of the PNS, channel 8101. Continue approach on 00, channel 6315. Major Medo, call 241, controle de 98, bom voo. Controle de 98, obrigado, boa tarde. 5, limite nesta pro localizador. Esquerda pro 355, limitado pelo localizador, gol no 600. Gol no 806, decolado no pico da subida. 5, decimal 1. 3.000 pés, 080, radial 300 de Salvador, 6320. Desça até o 040. 040, 780, proa 355. Afirmativo, mantenha a proa. Gol no 600, reduza 200 nós. 209, gol no 600. Aproximação, agora torre 118, décima 612. Reduzindo para aproximação 612, 1924, boa. 2M, 1, 2, 1, 2, 1, 9, liberar. 2, 1, 9, 2, 1, 2, 1. Gol no 600. 3, 1, 9, 8, ação de identificação, chegada a Mari, desse mantém o 060. Mari, 060, 3, 1, 9, 8. Gol 1, 7, 8, 0, agora com controle final, 1, 1, 9, decimal 3, 5. 19, 25, 7, 8, 0. 1, 1, 9, 3, 5, gol 1, 7, 8, 0. Pátio 3 e após prossegue para o gate 5 do pátio 1. Alfa Kilo, cruza pátio 3, gate 5, é 5728. 780-060? Afirmo, tráfego 2 horas 7 milhas, rumo sudeste, passando o nível 050 em descida para 2 Eupens, Airbus 318. A instrução para passar para 040 para o 30. Agora voa para onde mesmo? Voa na proa 030, limite radial 300C, Salvador. Direita 030, mantém 6.000 pés. Gol no 780, tráfego agora superado. É autorizado descida para 3.000 pés, altímetro no 090, aguardando o vetor final. 3.000 pés no 090, proa 030. 780. 10 com curva direita, perfil Dael Leda, após Leda de Elião. 119-1 controle, 119-8 controle, 50-14. O transponder, 3661. 3661, correto, chame pronto para feedback, seu momento. Gente, obrigado. Boa tarde, no 328. Identifique, chegada Mari, desce ao 050. Chegada Mari para o 50, autorizado, gol no 328. 80. Papatango Lima, Kilo Zulu. Completa a final do procedimento LSXV, agora a torre 118, decimal, meia dúzia. 612, obrigado, amigo. Boa tarde. Até. Tango Lima, Kilo Zulu. Boa, Lima, aquilo Zulu, a intenção é 1-0 ou 1-7? 1-7, irmão. Gente, aposte para o modificação do plano. positivo, pode modificar a presente, irmão. Então, nesse instrumento, então, cancelado aos 4 e 5. Aguarde para prosseguir para a final da 17. Continue a aproximação para o 1-0. Positivo, aguardando. Xené 6315 no. O Xené 6315, underground at 45. Escrito on air, contact 121 da semana área. 121-9, Oceanet 6315. 0-1. Sim, Matango para acionamento táxi, torre 98, decimal 6, uma boa tarde. Boa tarde. Timar, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, pista 10, gol 924. Matamos livre acionamento, sem táxi. Lima Kilo Zulu, autorizado da presente final da 17, curva esquerda, reporte na final baixado, checado, Lima Kilo Zulu. Positivo, autorizado, reporte na baixada travada na final da 17, Zulu. E vai ao Kilo, Apron 3, and then gate 3. Confirming Ocean Air 6315, taxi via Alpha, Kilo, Apron 3, and hold short, taxi Juliet. Taxi clearance via Kilo, Apron 3, and the hold short, taxi Juliet, Ocean Air 6315. Outra vez, Salvador, você nossa autorização para 230, para o gol 806. Gate 10, Ocean 6315. Dos 4 no solo, os 47. Libere direita, semana 21 das manobras. Direita, 1219. Lima Kilo Zulu tem pouso autorizado, pistão no 7. O vento é uma centena com 20 nós. Forma quando eu tenho baixado checado. Positivo, já está baixado travado, está pouso autorizado na 1-7, Zulu. 806 sobre o 230, autorizado pelo centro, chame Recife 2085. 4, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, vai aguardar para ingresso no pátio 1. Alfa, Kilo, pátio, aguardando para o pátio 3, por aí confirmar. Negativo, o gol 924 vai aguardar para ingresso no pátio 1. O seu local de parada é a ponte 5, tem um tráfego do Webjet que está já prestes a iniciar o pushback na ponte 5. Então, seria interessante você manter ali mais ou menos o ponto médio do pátio 3. Vou tentar coordenar um pushback para através do gate 612 com o Webjet. Ok, vai aguardar para o pátio 1, o 1934. Decola, vento uma centena, 29, agilizando, por gentileza. Decolando, gol no 754. Gol no 924, infra-aero coordenou agora gate 7, com seu local de parada. Prossegue via pátio 3 e após gate 7 do pátio 1. Pátio 3 para o pátio 1, vai para o 7, o gol no 924. Gol no 319. Só um minuto para iniciar a decolagem. Iniciamos o táxi até a Oscar. Né, 6320, pouso autorizado pista 10, vento 1 centena, 20 nós. Livre pouso, 990, 6320. Sente Lima Kilo Zulu, seu solo FOS 49, frequência livre, grátis. Olá Salvador, muito boa tarde, 35489, cliente da November, para autorização, vitória da conquista, conforme repetitivo da empresa. 35489, pronto, cópia? Eu prossiga. 5489 para Vitória da Conquista, autorizado nível 200. Decola da pistão no zero com primeira curva à direita. Saída gole.